Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta, na Rua FM, nos 102.7 ou ainda em rua.pt. Abertura a cargo de Frankie Chaves. Boa noite. Every single day, while some of them are miles away. And even though I tried to find somewhere my peace of mind, this time I put my feet back on the ground, a bit to the side and upside down. Just trying to get my love around. And God, he keeps on looking from above. I wonder if he likes us that much. I wonder if it's big enough. I wonder if our prayers have been heard. I wonder if a smile is what it takes. I wonder if the world is just a fake now. I wonder how much more can we take before the new day rises and breaks. Just trying to get my love around. Trying to get my love around. Frankie Chaves, esta é para o Family Tree, saiu há 2 anos, eleito também pelo À Escuta, um dos melhores lançamentos do ano, desse ano, isto em 2011. Vem aí mais uma de Frankie Chaves, ao lado da voz bem doce de Amy Kroll, chama-se Hey, o tema que fecha este Family Tree. Hey, been trying to meet you. Must be a devil between us. Whores in my head, whores at the door, whores in my bed. But hey, where have you been? If you go, I will surely die. We're chained, chained, chained. We're chained. chain, chain, we're chain, chain, we're chain, chain, we're chain, chain, we're chain, chain, we're chain, chain, we're chain, chain. To the lady, said the lady to the man she adored, and the horns like a choir go huh all night, and Mary ain't she tired of this huh. It's the sound that the mother made when the baby breaks. We're chain, chain, chain. We're chain, chain, chain, chain. We're chain, chain, chain, chain. We're chain, chain, chain, chain. We're chain, chain, we're chain, chain, chain, chain. We're chain, chain. Crawl ao lado de Frankie Chaves, este é o tema que encerra Family Tree, primeiro longa duração do Frankie. E ouvimos mais uma, ele que já foram várias as presenças aqui em terras algarvias e está de volta, é verdade, mas desta feita com algo bem diferente, pois convida Kaki King. Então, Frankie Chaves com Kaki King no Algarve será 4 de maio em Portimão. Depois disso, ou melhor, antes disso, é mesmo dia 2 de maio no CCB em Lisboa e a 3 é no Centro Cultural das Caldas da Rainha. Então, Kaki King ao lado de Frankie Chaves. Sendo assim, vem mais uma, bem diferente com certeza, com a presença da Kaki King, a não perder dia 3 de maio em Portimão. Frankie Chaves. I'm waiting for another, I'm celebrating time. I can't believe I'm after, after the end of night. Supposed to be hard to die, in fact, all flavors Frankie Chaves ao vivo, dia 3 de maio, em Portimão, com Kaki King. Vem aí Filho da Mãe, marcou presença este sábado ontem à noite nos Artistas em Faro. Teve a companhia em dois temas, ou três, de João Nogueira. Falamos de Filho da Mãe, ele que participa também, é membro, de, obviamente membro de algumas bandas de referir, e Flucifella. Então Filho da Mãe para escutar no À Escuta, é do álbum Palácio. Saiu em 2011 com o selo de Rastilho. Filho da Mãe, esta é Vem Devagar, leva tudo a sugestão para escutarmos aqui no À Escuta. Domingos, 9:10, na Rua FM. Repetimos quintas-feiras à meia-noite, também aqui nos 102.7. Aos sábados, estamos em formato podcast na rádio Antena Web. Agora ficamos sim com Filho da Mãe. vem devagar, leva tudo, é Filho da Mãe, tema que integra Palácio, lançamento em 2011. Filho da Mãe, próximo dia 28, será ao vivo no Teatro do Campo Alegre, no Porto. Não sei desenhar barcos, é a próxima sugestão, Filho da Mãe no À Escuta. Não sei desenhar barcos, Filho da Mãe, Palácio, lançamento em 2011, ele que marcou presença ontem à noite nos Artistas em Faro, com a companhia de João Nogueira. Filho da Mãe a integrar também E Flucifel fica aqui, por exemplo, esta referência. Passamos para um registro do qual já demos conta aqui no Ascuta. 10 anos Rua FM, um duplo lançamento. De um lado, 10 anos, 10 concertos. Do outro, 10 anos, 10 registros. Esta parte é composta por temas tocados ao vivo nas emissões regulares dos 102.7. Os 10 anos, 10 concertos. Falamos dos concertos com entrevista que aconteceram no fim do ano passado na FNAC do Algarve Shopping, do qual resultaram então estes temas que integram este lançamento. 10 anos, 10 concertos, 10 anos da Rua FM. Hoje escutamos Intento Trio, uma das propostas para esta descoberta de uma das partes deste lançamento Rua FM 10 anos. O tema chama-se Intro. Expectante são os Algravios. Intento Trio é mesmo para viajar. introspectante, belíssimo tema dos Algarvios Intento Trio, aqui é ao vivo na FNAC do Algarve Shopping, isto integrado em concertos acompanhados de entrevista que aconteceram no fim do ano passado no âmbito de mais um aniversário da Rua FM. Passamos agora para outro tema que compõe este lançamento, falamos de Nanook, ele que lançou também já este ano, foi no fim do ano passado. Olha que agora estou aqui um bocadinho confusa se foi no fim do ano passado ou se foi no início deste ano. Não, foi no fim do ano passado, foi sim, foi no ano passado. Mundo 21, então, primeiro longa duração de Nanook. Já tinha havido um EP aí algures no tempo. Agora surge finalmente o tão aguardado primeiro longa duração de Tércio Freire. Nanook, nome artístico. Aqui a sugestão é de Traça o Mundo, tema que integra este 10 anos, 10 concertos, 10º aniversário da Rua FM. Para e o segredo, andamos todos com medo. Assim não dá. Muda o tempo, muda a vontade, muda a gente, muda a verdade. Traça um mundo, mundo pintado. Muda tudo, muda o pecado. Deixa lá o que se sente, liberdade como a semente. Deixa lá o que se sente, volta-me incondicionalmente. Imitação da vida, sociedade sem comida. Assim não dá. Anda palhaço na linha, viva a sombra da vidinha. Assim não dá. Muda o tempo, muda a vontade, muda a gente, muda a verdade. Traça um mundo, mundo pintado. Muda tudo, muda o pecado. Deixa lá o que se sente, liberdade como a semente. Deixa lá o que se sente, liberdade como a semente. Deixa lá o que se sente, revolto-me incondicionalmente. Muito bom, é Nanook ao vivo com este Traça ao Mundo. Foi gravado ao vivo na FNAC do Algarve Shopping nos 10 anos da Rua FM. Atenção, porque podem cruzar-se com este registro por aí, é a distribuição gratuita, 10 anos, 10 concertos, 10 anos, 10 registros, duplo lançamento pelo aniversário da Rua FM. Nanook, que lançou em 2012, foi assim, agora tinha a minha dúvida, foi no início deste ano ou, fim, ou foi no fim do ano passado? Não, foi mesmo em novembro, penso eu, foi no último trimestre de 2012, Mundo 21, primeiro longa duração de Nanook, e é um tema desse álbum que vamos também descobrir aqui no À Escuta, chama-se Tango do Vagabundo, é Nanook. Passeio nestas ruas como um cão vadio, por calçadas e jardins como nunca ninguém viu. Ai, é podre a sociedade que me pôs nesta vida em que o cheiro do lixo é a procura de comida. E vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira. Procuro minha penumbra da noite sozinho, árvores e bancos para dormir o meu soninho. E de dia o trabalho é sacar os tostões aos que trabalham, para os que têm milhões. E vai, e vai, gira e volta e vai, e vem, e gira e volta e vai, e vem, e gira. Ficam pobres e os ricos mais ricos. E o consumo imediato é com este tango dançado, em que o dinheiro é sapato, já gasto calçado. E vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira. Ai, chega, chega, chega, chega, chega-te ao pé de mim, afasta, afasta, afasta, afasta para longe daqui. Ai, chega, chega, chega, chega, chega-te ao pé de mim, afasta, afasta, afasta, afasta para longe daqui. E vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta, e vai, e vem, e gira, e volta. Tango do Vagabundo é este, o Mundo 21 de Nanook, que saiu em 2012. Avançamos para Reflect, ele que tem novidades. Armação de Sonhos é um tema que compõe o seu longa duração, chama-se Último Ato. Aparece agora com um formato assim diferente para descobrir também aqui no À Escuta. Tem a participação de João Mestre, chama-se Armação de Sonhos. Já é Reflect que se segue aqui nos 102.7. Pois, um pequeno erro. Há muito tempo que estas coisas não acontecem, mas fantástico. Finalmente teve que dar assim para o lado. Agora sim, íamos continuar com o Nanook, mas não, é mesmo Reflect, que é o que, é o que dá a ter várias coisas aqui abertas e depois as coisas continuam a tocar e não dá lá muito bom resultado. Então, era uma moção de sonhos de Reflect, quimaera.com, como sempre. Sítio muito bem atualizado, informações, agendas, a música para ouvir é mesmo em quimaera.com. Passeio estreito, rua apertada, cheira a mar na madrugada, rajo de luz no parapeito, janela com vista tapada, sete andares de betão que fazem sombra na estrada, O ritual repete-se, reflete-se na calçada. Areia fina esbranquiçada por um país pisada. Pela falésia cai, sobe uma praia privada. Juventude mal ensinada, capacidade desperdiçada. Em 3 meses trabalho com ambição ignorada. Tenho os joelhos folados por jogos na capulado. Subo à fortaleza com orgulho num emblema bordado. Com lágrimas de alegria por cada golo marcado. Com sorriso de criança por cada dia aproveitado. O mesmo que passeia por uma aldeia afogada. Em cheias que visitam sem convite na alvorada. É o retrato colorido desta vila mal pintada. Ao país que leva tudo, mas que cá não deixa nada. Jovens como o que sou, carregados de esperança. Com um futuro à sua frente, com falta de confiança. Merecedor de 5, terá 4 sem razão. Ignorante o professor que rouba a motivação. Projetos não reconhecidos pela gente do poder. Marcam história nesta rua onde te vejo crescer. Não sigas exemplos que a nada exemplificam. Companhias mal escolhidas que só te prejudicam. É o tempo desperdiçado em cigarros num café. Apatia que me enjoa de gente que diz ter fé. Estúpida a família que priva de sonhar. Que é pequena demais para ver o que tens para dar. O prazer que adoras é a dor que amanhã choras. Tira a mão do bolso, abre o livro que ignoras. Chuta a bola colocada, voa ao ritmo da gaivota. Nesta armação de sonhos, escolhe tu a tua rota. Reflecto dar aqui uma nova vida à Armação de Sonhos. Tem a participação de João Mestre, Armação de Sonhos, que compõe o último ato. O último ato que contou com uma reedição, diga-se assim, foi, falamos do dois último ato, dois porque o primeiro foi o primeiro lançamento, lá está, normal, de estúdio, ou o segundo, o último ato, ao vivo. Foi esta a diferença. Resultou de um concerto no Teatro das Figuras em Faro. Um belíssimo trabalho, trabalho de reflexo, senhor da Quimera. Quimera.com é um sítio de referência para a música algarvia e não só. Passem por lá. Voltamos sim ao último ato. Então vamos ouvir dois temas do último ato de reflexo. Um músico que está, sem dúvida alguma, na base do nascimento do À Escuta. A minha outra história reflete então para escutarmos por aqui. Olha o povo promissor com um sorriso na cara. O que ganhou o Alcatel, segunda blitz. O que criou uma quima aérea e fez girar a atmosfera. Com confiança e atitude que trataste por mania. Calado, lado a lado com a minha poesia. Humilde e verdadeiro em cada letra que escrevia. Desiludido e compreendido por metade da minoria. Sem o brilho de uma estrela, mas uma voz que arrepia. Com folhas da mochila escrevia no corredor. Amante da mensagem via-se nos olhos o humor. Que viria a virar ódio pelo ódio que foi virado. De cabeça levantada nem fiquei preocupado. Eu sabia o que valia, eu sentia o que fazia. Eu sabia que haveria de chegar o meu dia. Mas a promessa de futuro não passou da ilusão. Continua a ser a sombra que vocês não captarão. Canto a saudade, suspiro a verdade. Lá fora o dia é frio para mim. E o calor do palco já não me quer assim. Canto a saudade, suspiro a verdade. Lá fora o dia é frio para mim. E o calor do palco já não me quer assim. A vida neste gosto vem com sabor salgado. O castelo da areia ainda não foi derrubado. Poucos que eu precisava têm passado ao lado. Ainda não consigo pôr aquele mais atrás do salto. Tirei mesmo peso de cima e o prazer de uma rima. Trago-me de volta junto ao tempo que fugiu. Meu reflexo é o espelho e já não sou quem sorriu. Genuidade da idade, esperança que sucumbiu. Por cada momento me foi passado, por cada palco que foi pisado, por cada aplauso que foi guardado. Maturidade agora jogo dado. Ser igual numa música no todo o facto de ver este país acabar. Mas o jogo é feito mais, meu coração não se apaixona. E gratidão é resultado que o meu trabalho proporciona. Este público aclama, reclama no grito temporário. O prazer dos minutos pelo empenho diário. Os dias que vou contando são frios demais para mim. Se me vires a voltar é para avisar que eu ouvi. Estou cansado desta gente que a minha calma de fora. O micro está ligado, mas eu saio porta fora. A minha outra história é reflexo para este último ato ao vivo, saiu em 2010. Continuamos neste registro, agora com a participação de Real Punch e G.I. Joe. Falamos do álbum Último Ato ao Vivo. O tema que se segue chama-se Desafino, é reflexo aqui no À Escuta. Ouço muitos afirmarem soldados do liricismo, mas nunca carregaram o fardo do heroísmo. Sou lutador tentando conquistar o teu amor. Sabes lá tu o que é, são lágrimas e suor. Tu nunca... Um problema enorme, não te falta comida e nem na rua tu dormes. Ainda falas que na street ganhas muitas batalhas. Não te esforces para mudar, porque nem sequer trabalhas. Há roupas para comer. Isso já basta, não te vejo alimentar-te de fios de prata. És soldado só porque tens uma arma. Porque debaixo da terra só te idolatra uma alma. Tu até podes ser um pássaro e o teu bico é ponto e mola, mas hás de perder o brilho se fores parar à gaiola. Por isso luta para que não sejas um derrotado, porque se queres essa escola sais sempre reprovado. Sais sempre reprovado, yeah. Sais sempre reprovado. Fala preto e branco, em Portugal fica pintado. Suporta esta bandeira e este hino desafinado. Nós somos o que procuramos, mas que a gente ignora. Suporta esta bandeira e este hino desafinado. Você também se acha soldado com a alma dignificada. Tudo que tu gastes para arma por uma mão calejada. A cada dia acordas o sol da madrugada. Sempre lutaste pela vida e o fizeste de forma honrada. Cuspiste a mão do primo quando ele se apresentou. Viraste costas à miséria quando ela se instalou. Não te lamentas por aí com esses pares que não se mexem. Vem a idade aumentar, mas que nunca mais crescem. És forte pelos ideais que aos teus vais passar. Na miséria ou na riqueza, a humildade não vais mudar. Não precisas do estatuto que ilude esta geração. Pensa ser dona do mundo, nem tem uma direção. Nas ruas da incerteza são calçadas com sida. E no silêncio da noite são presença adquirida. Chora em cima de bichos pelo que não tem na vida. E é escassa a minoria, procurou uma saída. Choram em cima de bichos pelo que não tem na vida. E é escassa a minoria, procurou uma saída. Choro. Choro em cima de beats pelo que não tem na vida. Vida e as cats. Graças à minoria que procurou uma saída. Seja um verso de uma parede ou um poema encadernado, mudou as cores, os autores, mas o tempo não está parado. Contrariou a tendência ao fazer o que me dá prazer, porque num prisma a preto e branco tenho muito mais para ver. Não excluo possibilidades e cada dia é uma surpresa. Convicto na teoria, a prática é uma certeza. Vacinados 30 em 30, contraímos a doença. A crise que toca a todos, pontapé à minha crença. Aos anos que aqui ando, já não adianta. Sebastião não volta e Portugal não anda. Só que cheio numa colcheia que escassei neste tema. E não aceito que viver tenha de ser um problema. Corremos atrás de um livro que não existe lá fora. Nós somos o que procuramos, mas que a gente ignora. É o fundamento da inflação que a educação revela. Em lacunas da República, a minha voz em a capela. Yeah. É reflexo com este desafino. Tem a participação de Real Punch e ainda G.I. Joe. Falamos de último ato ao vivo. Resulta do concerto, espetáculo, digas assim, que deram. Reflexo com a companhia de Dino, João Mestre, Dez, Real Punch, G.I. Joe e Oh My God Family, isto em 2009 no Teatro das Figuras em Faro. O registro, o último ato ao vivo, saiu em 2010. Vem aí mais uma, reflexo com Real Punch e G.I. Joe, quimaera.com. Hoje sempre balelas, baleio variado, sequelas paralelas. Televisões funcionam como capelas, facas só conseguem e a capela. Só dizem, ai, eu é que sou o mais perto. Canções dão seca e eu nem sou um deserto. E levo tudo a peito, que aumenta o meu stress. A falta de respeito que tem com este alicerce. Tops não queriam rap, intervenção. sem escolha, devido à sensação de cantor sem vocação. Com o estilo da moda que rock em rádios em capa livre sufoca. A maior parte não passa de meras cópias. Se nolas fosse comida estariam na Etiópia. São tão originais, têm de se apontar o dedo. A maior parte dos versos terminam em verbos. A aprendizagem é nula, em letras e mensagem. O único conteúdo resume-se à imagem. Digo da forma mais crua como sushi, que a música é prostituída e nem é uma pussy. É sempre o mesmo som, vejo é fachada no trabalho que apresentam. Não os vejo, se o que faço é o que sou. É o que eu sou, tudo que tenho é o que dou. É o que dou. Vou atrás de quem traz conhecimento. Conhecimento neste movimento faz falta, mas esses surfistas só querem maré alta. E a fama deles é gozo com quem trabalha. Estão a dúvida, os outros cospem palha. Eu explico a metáfora e o seu significado. É com o meu conhecimento um alimento alimentar. Enquanto aquilo que eu faço torna-me mais homem. Muitos cospem palha para burros que a consomem. Armas em matemáticos somam dividendos que gastam em casa, roupa e apartamentos. Gajas, joias e acrescentes. E mais futilidade não é deste movimento. A verdade foi com o vento. Levanto todos os princípios e todos os juramentos de amar uma cultura e de nunca enganá-la. Mas hoje são matonas, só querem cabalas. Onde está a formação, o sentido de ensinar e a capacidade de um pai para o seu filho escutar? Esses gajos que só mostram bling nos clipes e dos grifos ou comida que deixa putos famintos. Eu sinto, às vezes também sou a pinta. Essa burrice que me consegue arrancar o riso. Penso que talvez devia arriscar nisso, porque mentindo até pode ser que sim, mas se lixe. Só faço o que me sinto. Fama não move, fico parado como umas fins. É sempre o mesmo só, vejo é fachada no trabalho que apresentam. Não os vejo, se o que faço é o que sou. É o que eu sou, tudo que tenho é o que dou. É o que eu dou. Vou atrás de quem traz conhecimento. E eu e tu que sentem curso. Esses putos burros que ouvem produtos nulos de merdas de grupos armados em chulos, desfiam de cachus e pausam no high five com nicks que tus. Põe o beat push e nem sou chicludes. E o meu conhecimento brilha mais do que reluz. E cago na conquista de grupos, não me seduz. O único jogo em que sou player é o jogo sujo. Por tudo o que a fama oferece, não é o que parece. Eu faço rap que enaltece. Tudo o que fiz foi estudar todo o processo. Assim tem tatuado a theory do KRS. Conhecimento reina supremo. Por isso não me hás de ver a ser básico. Esses MCs levam a burrice ao extremo. Enquanto eu acumulo e venho com o estilo clássico, farto já estou desses crápulas. Não são os grimas, só criam fábulas. Que viverão felizes na rua cheios de respeito. E a fada madrinha anda com cifrão ao peito. Caguei para todo o tipo de paleio e histórias. Eu sem me vender em top. Mostra a minha raiva nesta faixa. Assim eu não sou lego. O top não encaixa em mim. É sempre o mesmo só. Vejo é fachada no trabalho que apresentam. Não os vejo. Se o que faço é o que sou. É o que eu sou. Tudo que tenho é o que dou. É o que eu dou. Vou atrás de quem traz conhecimento. É sempre o mesmo só. Vejo é fachada no trabalho que apresentam. Não os vejo. Se o que faço é o que sou. É o que eu sou. Tudo o que tenho é o que dou. É o que eu dou. Vou atrás de quem traz conhecimento. Eles acham tão valor viver como lá. Deixa-os achar. Eu troco a liberdade para se escutar. Obrigado, Faro! Tira show! Yeah! Obrigado, Faro! Obrigado! Reflect, aqui na companhia de Real Punch e G.I. Joe. Isto foi ao vivo em 2009 no Teatro das Figuras em Faro. O último ato ao vivo saiu em 2010. Está disponível à pala em quimera.com ou ainda no sítio oficial de Reflect. Passamos para Capicua. Capicua Goes West, mixtape lançada no início deste 2013. Ela que lançou em 2012 o tão aclamado primeiro longa duração, homónimo, eleito por nós também um dos melhores do ano que passou. Antes disso, tem também lançamento pela Ótimos Discos no ano passado, era isso que eu ia dizer. Primeira longa duração, então, lançado em 2012, Capicua, e agora escutamos sim da mixtape volume 2, lançada no início deste 2013, chama-se Capicua Goes West. Por aqui escuta-se Jugular. Todos os dias, os ministros dizem ao povo, como é difícil governar. Ou será que governar só é assim tão difícil porque a exploração e a mentira são coisas que custam a aprender? Vida de escritório das 9 às 5, horas extraordinárias de borla até às 20 e tal. Fora o fisco, fora o risco, fica fora disto. Cinto aperto, é perto a jugular. Carta aberta, é conta para pagar. Fome aperta, é perto o limiar. Vida aberta, o abutre a voar. Eureka, deu meta, moderna, a moeda em queda. E a meta, meta em a média e dá nada. Euri, Europa, Euri, Bori, Euri, outro que diz ele cobre e coroa de níquel. Cobras cobram sacrifícios, cortam no comes e mantém o vício. O ministro fez a conta este desperdício e agora tens a escolha entre o precipício e a espada. Eu insistia que queria esta vida para mim um dia. E se eu sabia que ia dar em via sem saída, será que ainda resistiria? Ficava, fugia, gritava com valentia. Eu sorria para a fotografia. A cidade é a cidade, a vida é a vida, é rápida. A idade é apiciada, passar de dádiva à dívida. Fera mecânica nesta era do pânico, nesta mira automática. A nossa ira é vulcânica. Selva sintética nesta mega satânica, nesta merda higiênica. A matemática é sádica. Sinto aperto, é perto a jugular. Carta aberta, é conta para pagar. Fome aperta, é perto o limiar. Ferida aberta, o abutre a voar. Espeta, roda a faca, corta o pulso, serra o punho, faz discurso. Espeta, roda a faca, corta o pulso, serra o punho, faz discurso. Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Todos temos revolta, nós andamos à solta. Todos vemos a porta, o que é que falta? O que é que falta? O que é que falta? Todos temos revolta, nós andamos à solta. Todos vemos a porta, o que é que falta? O que é que falta? E tu, canção, mensagem, vai e diz o que disseste a quem quiser ouvir-te. E se os puristas da poesia te acusarem de seres discursiva e não galante em graças de invenção e de linguagem, manda-os àquela parte. Não é tempo para tratar de poéticas agora. É o tema de abertura da nova mixtape de Capicua, chama-se Jugular. A mixtape chama-se Capicua Goes West, lançamento no início deste 2013. Chegamos ao final do À Escuta, fechamos com Tributo, eles que apresentaram há pouco tempo uma outra versão do tema pós-venda, tem a participação de Edgar Valente. Esta é para a mixtape Moços Marafados, foi lançado em 2012. No início do ano. Aqui apresentam-nos uma versão mais intimista deste pós-venda. A primeira vez que o tocaram foi aqui também em direto no À Escuta. Uma pós-venda fofinha dos Tributo para descobrir também pela internet. Tchau, tchau. Repetimos de quarta para quinta, às 0 horas. Fiquem bem. Boa semana. Uma ótima noite. Sábado, formato podcast na Rádio Antena Web. Ficam com o Tributo. Ficam muito bem. Tchau, tchau. Ten. Fazemos análise da pós-venda Algazarra, primeiro álbum onde a nossa voz tenta preencher colunas, mas também preencher lacunas. Nada é perfeito e a gente assume as falhas que tivemos no processo, é normal. Uns diziam que não fazíamos nexo no instrumental, mesmo sendo o nosso rap completo e original. Dizer que somos fracos são um eco para afirmar, e não é falta de humildade nem alto astral, é sim provar o nosso valor em frente quem fala mal. É que às vezes é demais, isso deixa-me um pouco louco, porque sei que a maioria só fala com dor de coto. Mas aqui não há altitude, por isso continuamos no chão, não há altitude, por isso tem de ser no fundo correto. Mas foda-se, não comparem, tribo da mundo secreto. Eu já não dou a bebês e agora é só controvérsias. Por mais copos e galérias, só falo de coisas sérias. Trabalho nisto há 7 anos e nunca tirei férias. Querem profissionalismo, então não paguem e é misérias. E não me crucifiquem porque falta frente. Não são adversidades que nos impedem de trazer algo decente. Pós-venda, como o título transmite, a vida é um livro, isto é o capítulo seguinte. Boy, vai da capa fora tudo que tem para sentir. Olha para trás antes de dar o passo a seguir. E não digas a quem não sabe ver o quanto custa. E não digas se não te tratam da forma mais justa. Algazarra nos nossos ouvidos, é a nossa voz nos vossos ouvidos, é os vossos aplausos, os nossos sentidos, é um início que não quer ter um até. Já saiu, tá a vendo o que nós queríamos, é o reflexo do percurso pela estrada e da fé que nós tínhamos entre algo único e sólido, né? Que fosse por Timão, tivesse tunes um toque lolé. Mas agora após a venda é o ingrato e irreconhecível. Para muitos o anonimato, para outros o impossível. Se não trabalhas és um gato, se pulses invisível. Nós nascemos de facto a acreditar no possível. E agora é disponível para quem admira e sente, para quem acredita a gente, com vocês é que aprende. Os concertos têm sido inesquecíveis. A palavra de quem nos apoia tem sido combustíveis. Mas nem tudo é agradável, há quem pense o contrário. Há quem pense que foi sorte e que sabe, estamos no armário. Foi a fute do suporte que nos paga um ordenado. Não confundas dedicação com quem não faz o caralho. Desculpa a minha sinceridade e ter sido mal educado, mas nós sempre fomos sinceros e sabe onde levar a algum lado, man. Após a venda continuamos igual. Os tributos mais brutos há quem tenha levado a mal, mas nós sempre fomos os tais, talvez se engraçem. Há quem vês, mas nunca o vês, mas olha, eles sim fazem. Aqui também dos concertos investimos em projetos, resistimos a crises, man, e não ligamos às bets. E nunca havemos de cair porque sempre fomos reds. Fuck that, man, não fazemos música para bets, yeah? Passo a seguir. E não digas a quem não sabe ver o quanto custa. E não digas se não te tratam da forma mais justa. Algazarra nos nossos ouvidos, é a nossa voz nos vossos ouvidos, é os vossos aplausos, os nossos sentidos, é um início que não quer ter um até. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. Machada, rola, machadinha, rola, dança tipo nada.